3304, cópia. Prossiga, senhor. Brasília autorizado, 38, via Pendulona 7, 10 decola, curva direita, gole o fito, controle 198, torre 186, transponder 5401. Tá, 3304, autorizado Brasília 340, via Upper do 17, decola da 10 com curva direita, no perfil da gole o fito. 198 é o controle de saída, 5401 é o transponder, tá? 3304. Proteja novamente o nível. 340, senhor. Autorizado 380. 380, tá? 3304. Afirma, 380 nível, reporte pronto. Estará pronto, tá? 3304. Solo Salvador, bom dia, Web, 526 livrou na sua escuta. Web, táxi via Alfa, seguindo o Boeing à sua frente. Via Alfa, seguindo a aeronave à frente, 526. 221, cópia. Ok, bom. Autorizado, Conquista, 200, decolagem da 10, direita, gol legal, após direto. 198-186-5403. Eu vou autorizado para a Conquista, nível 200, a subida agora Leval, 218-6-198, corresponde a 5403, decola da 10, trip 522, olha. Trip correto, reporte pronto. Trip. Estiver questionamento, 4299, aguarde puxa, portão 8, considera congestionado. Aguarda, 4299. Solo Ocean Air 6312, autorizado com a Protaque. Qual o POV? Está com 112 a bordo, alterna Natal, autonomia de 3 horas e 30. Ciente, vai estar aqui a via Índia, 18.6.0. Modo Papão Leão, tem abraço com a Protaque, só 3 a bordo. 3 horas e 20, eu falo até o Pelém. Alfa Índia Brava, devido a perfil de subida, vai aguardar o tanto da Xia e vai seguir. Confirme? Aguarde, táxi, Alfa Índia Brava. Aguardando. 6312, vai taxiar via Índia, 18.6.0. Via Índia, 18.6. 15, mantém a escuta. Não é, 106.225. 179 já iniciou o push? Negativo, senhor, está aguardando sua autorização. Certo, autorizado, push, reporte táxi. Porta Nemo 3179. O azul autorizado, push no 8, reporte táxi. Azul 4299 autorizado, push no 8, reporte táxi. Autorizado, push, meu táxi 4299. Alfa Índia Bravo via Juliette Alfa 186, ponto espera. Juliette Alfa 186, ponto espera. Alfa Tango Tango, siga o 27 da Air Brasil. Bom dia, Ocean Air 3, Noro. Starway 120, Tex vai a Kilo, cargo Apro. Maintain position before main April. Expect gate 11. Okay, taxi via Kilo and route on position before main upon and expect 111 Starway 120. That's affirmative. Maintain position, cargo April. Waiting for proceed. Continue your taxi. Estimado para pouso. Ok, 1-1-5-6, chame Recife agora, a frequência é 1288, caso negativo, 1251. Parte principal. Aguardando o porta-malas, parte principal, seguindo o tráfego 5826. 6311, a sua posição é parte 1, portão 1, siga o Web aguardando para prosseguir. Segue o Web, aguardando, a janela é 311. Na 6225, Airborne at 09, contact canal Salvador Control, frequency 119.80. 119.80, great day. Viva 360, via Perisque 58, decolagem 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, prossegue sagaz. Controle 198, torre 18.6, transponde 5177. Autorizado para Curitiba, nível de voo 360, decolta a pista 1-0. Primeira curva direita, no perfil da Daniel, tração Leda, após Leda, voo sagaz. Controle Salvador 196, transponda 5177, 288.6, dan 3163. Centena 29. É hora iniciando. Sou 190, 20 milhas, devido informação. Livre. 923. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. No portão rotatória, tem um campo à vista. Índia November Alpha, reporte na curta final, dona 7, altima 3016. Ok, informará na curta final, Índia November Alpha. O Xanel 63 no 2, na concentração. 63 no 2, a linha aí mantém, previsão para decolagem mais 2 minutos. A linha mantém, 63 1-2. Gol 1923, chame Recife 1251, caso negativo 1288. Recife 251, negativo 1288, 923. Vai ter 48, mas não decola das 11, agora com 398, bom louco. 398, agradecido, senhor. Olhe, Salvador, bom dia, já vai ter 481, decolado da Momo. Abaeté 4861, é o controle Salvador, está em contato radar. 4861, informe se ao passar a altitude de 2.000 pés, vai ter condições de efetuar um voo direto para Lapa, informando a este controle o estimado para pouso. Afirmativo, senhor. Aguarde, senhor. 1179, via Juliette e Alfa, ajuste a 1015, 18.6, atmosfera. Positivo, Juliette, Alfa, 1015, 18.6, só confirmando a nossa autorização, é a mesma, anteriormente? Afirmo, 340, Guarulhos, via 50. Tá, ok, 340, 350, Guarulhos, obrigado, uma boa. Afirmativo, que lá passou fazendo a pista está interditada, e a gente está indo para Guarabi, ok? Ok, e o nível vai ser o nível 100? Afirmativo, até 40 milhas antes de Guarabi, quando a gente cancela e consegue visual o 065. Ok, suba para o 100 e vou ir para Guarambi e vamos consultar o centro de controle de área. Você, muito obrigado. Eu preciso do seu estimado para pouso em Guarambi. Tá, 1-2-3-5, Guarambi 1-2-3-5. Tá, certo. Eu tava na escuta? Azul, prossiga seu táxi via Pátio Uno e mantenha antes da Índia. Azul 4299, mantenha o táxi, o táxi no Pátio e mantenha antes da Índia. 4299. Tá no tema na escuta? O controle me informou que Bom Jesus da Lapa tá fechado ou interditado, o senhor tem ciência disso? É, nós não vamos para Bom Jesus da Lapa, vamos para Pedro Alves. 1-2, controle Salvador, contato radar. Oxina Salvador, meia 3-1-2. Ocean 6225, Kian Taxi Center, frequency 1251 or 1288. 1251, it's enable 1288. Have a great day. Thank you. Controle, Mike, é corrida se possível de 1000 para 500, já desloca o campo. Estou autorizado a descer para 500 pés, chamar a torre 1186. 1186, Mike, é corrida. Pode ficar livre, ainda não vem bravo. Torre Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, reporte na vertical do farol de Tatuã. Portará vertical do farol, Mike Eco Vitor. 221 para o push, parte 3, posição 04. Autorizada, reporte táxi, autorizado push, parte 3. 1-6. Esse informe estabilizado. Via 2000, reportagem estabilizado, gol 1-8-8-2. Alfa Tango Tango, a linha e mantém, capitão Major. Salvador, um cordial bom dia, tá 3179, ponto de espera pronto, como número 1 agora. 3179, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantendo. 312, chame o centro Recife, 12685. 2685, é 312. Ponto de 99, mantenha. Torre Mike, Eco Vito, farol de Itapuã. Já presente, autorizado base pela direita da ONU 7. Reporte na final, Mike Eco Vitor, para pouso. Reportará na final, Mike Eco Vitor. Dezenove-oito, bom voo. Sempre 19-8, mas não é bravo. Sim, November Alpha, frequência livre, bom dia. Controle Salvador, Papa Romeu Alpha, India Bravo, decolado na 190, você escuta. Alpha, India Bravo, controle, contato radar. só mais um segundo pro Leclerc, ok? Base no 7, Mike Acubito. Pouso cabeceiro no 7, Mike Acubito. Reporte no solo controlado, 21 centena com 3 nós. Portará no solo, Vitor. Controlado, mas é possível. Mike Acubito, se o solo for 2-0, frequência livre no corte, posso não. O Alfa Tango Tango tem livre decolagem, vai pela centena, 15 nós. Ali mantém, cabeceira na zero. Sim, mantém, 3279 na zero. Solo 35221 para o táxi 47POB, 3 horas e 50 autonomia, alterna Salvador. 5221 na Juliette Alfa, 1016-186, posso esperar bom voo. Juliette Alfa, 0186-21. Sim, bom dia, papá, papá, Alfa, Tango, Tango, decola, bombo, alvo na sua escuta. Ciente Alfa Tango Tango, prossiga como autorizado. Tango Tango. Livre de decolagem, eventual centena, 2 nós. Livre de decolagem, 3179, boa. Azul, 4299, ele pronto? É, pronto, azul, 4299. A linha mantém, cabeceira na zero. Mantém Gol 982, controle via chegada à mar e desça para 2000, ajustado agora 1016. Para 2000 na mar, 1096, gol 982. 3179, decolado 24, controle 198, bom voo. 198, um bom dia a todos, obrigado. Controle Salvador, cordial bom dia, tá 3179, decolou, perfil da EL, passa 1910. 3179, o controle está em contato radar. Positivo, quando possível, solicita para onde da EL, senhor. Está autorizado. Obrigado, 3179. O Ciente está a 40 milhas mantendo a escuta, vai até 4861. Posso chegar a dar 1 a 0 pro 1. 5521 ali mantém, cabeceira 1 a 0. Ali mantém, está 1 a 0. Romeu Alfa Índia Bravo, chame Recife 12685. Alfa Índia Bravo. No ILS, gol 1888. 1888, cheque trem, chame a torre, 1186. 1186. 299, declarado 27, controle 198. 198, obrigado, boa, 99. 1288, caso negativo, 251. 1288, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4299. Azul 4299, controle, está em contato, radar. Perdão, poderia confirmar para o 4299? Contato radar, azul 4299. Sabe. Alfa Tango autorizado pista 10, vem para a centena com 15. Eu pouso com 1888. Confirma o centro? Eu segurei 21, decolar 229, controle, engenharia 8, valor. 8, obrigado. Com 521, controle Salvador, está em contato radar, suba com autorizado. Fita com confirme. Prossiga, Romeu até o Oscar. Romeu até o Oscar, tá com 30 quilos de parte da hora de parte, 02 a bordo. Salve, fica só com a dor, queira de passar. Gente, pra que horário foi o plano? O plano foi 45. Foi feito pra isso 11h15 ou foi feito a isso 11h15? Que ainda não tenho nem o plano, entendeu? Assim que chegar eu vou coordenar o Romeu do Oscar. Pode com 1888. 1888, controle Salvador, em frente para 4000, vai ser vetorado para uma nova aproximação. 1888. Para pushback acionamento na remota 13 Ultan 3304. A gente aguarde o número 2. Guardando o número 2, tá, 3304. Uno 888, vetoração esquerda, proa 310, a intenção no controle é afastar o gol no máximo 15 milhas, isso está sendo vetorado para uma nova aproximação em LS. 8887. Salvador é o 6391? 6391, prossiga. Quando possível, coordenar pra gente o 380 Guarulhos. Afirmativo 380, aguarde.